DJ Fabrício é DJ Rafael Revolution. DJ Fabrício e DJ Rafael Revolution, produzindo os melhores CDs do Pará. Foi numa festa que a gente se conheceu, dançando coladinho só você e eu. De repente tudo aconteceu, você me puxando pra lá e pra cá, girando, girando, fazendo eu rodar, até que nos teus braços fui ficar. Nem foi preciso dizer nada, referencial em música no Pará. DJ Fabrício, o DJ top dos tops. Que loucura, eu namorando você, eu não quero te perder. Foi tão gostoso te conhecer. Seu beijo faz enlouquecer. Amorzinho, quero sentir teu carinho. Você é tão gostosinho. Você é tão nova pra minha idade. Só sou meu rei, sem falsidade. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Que legal! Você, eu não quero te perder. Oh, meu amor, sou todinha pra você. Também não quero te perder.